Boa noite, bem-vindos a mais um Antena News. Um segurança da PJ foi baleado numa perna na mega operação contra o tráfico de armas no norte do país. Um pórtico de cobrança de portagens da A22 foi novamente atacado e incendiado. Desta vez, um funcionário ficou ferido. O Sporting de Braga joga amanhã com o Bruges, na Bélgica, para a Liga Europa. Lenny Kravitz e Ivete Sangalo confirmados para Rock in Rio Lisboa 2012. Quarta-feira à noite. O momento ideal para nos dedicarmos à arte e cultura. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, Juliana Melim leva até si o que de mais importante se passa nos mundos do cinema, música e espetáculo. Fique a saber o que poderá fazer diferente nesta semana, neste espaço informativo de 30 minutos. Arte e Cultura. Às quartas-feiras, às 8h30 da noite, com a apresentação de Juliana Melim. Aqui mesmo, na Antena Web. Mais uma vítima mortal do homem que ontem lançou granadas e disparou uma Kalashnikov contra uma paragem de autocarro em Liège, na Bélgica. A mulher, de 45 anos, foi encontrada em casa deste homem, morta com um tiro na cabeça. Segundo os vizinhos, era a empregada de limpeza do homem que ontem provocou 120 feridos e 4 mortos neste atentado, onde ele próprio perdeu a vida. Um outro ataque, desta vez em Itália, matou 2 senegaleses e feriu outras 2 pessoas. Um homem, que a polícia mais tarde identificou como pertencendo à extrema-direita italiana, atacou os 2 homens de nacionalidade senegalesa no que parece ter sido uma agressão por motivos exclusivamente raciais. Durante o ataque, que ocorreu na cidade de Florença, ficaram ainda feridas mais 2 pessoas, também de raça negra. Depois da agressão, o homem suicidou-se. Há 5 meses que a Tailândia está a viver as piores cheias dos últimos 50 anos, que já mataram mais de 700 pessoas. Numa altura em que o nível da água começa a descer, as autoridades já têm conhecimento de 2.200 casas totalmente destruídas e mais de 100 mil danificadas. O Rio de Janeiro é a 2ª cidade mais cara do continente americano para um estrangeiro viver e a 22ª mais cara do mundo. O Brasil tem 1,4 milhões de imigrantes, segundo dados do Ministério da Justiça do país. E cada vez mais um trabalhador estrangeiro vê as oportunidades de emprego aumentarem e o custo de vida subir neste país sul-americano. O Rio de Janeiro foi considerado pela agência de consultoria inglesa ECA International a cidade mais cara do Brasil para um imigrante viver e a 2ª mais cara do continente americano. A nível mundial está colocada no 22º lugar. O fortalecimento da moeda brasileira, o real, em relação a muitas das principais moedas mundiais e a inflação dos preços fizeram com que o custo de vida subisse muito e muito rápido nas cidades brasileiras. Um segurança da Polícia Judiciária foi alvejado numa perna durante uma operação de combate ao tráfico de armas em Albergaria Velha, na zona de Aveiro. Junto às portagens da A1, perto das 6h30 da manhã, um homem terá sido interceptado pela Polícia Judiciária e alvejou um segurança que fazia parte da operação. A seguir ao disparo, o indivíduo foi de imediato imobilizado pelas autoridades, tendo ficado apenas ferido numa mão e num ombro. A ação de combate ao tráfico de armas faz parte de uma mega operação que a PJ está a levar a cabo no norte e centro do país para combater o tráfico de armas. O segurança está ainda no Hospital de Aveiro, mas já está fora de perigo. A estrutura de cobrança de portagens da Via do Infante voltou a ser vandalizada esta noite. Por volta das 20 horas desta terça-feira, foi dado o alerta de incêndio num dos pórticos de cobrança de portagens, perto de Albufeira. E um dos vigilantes da Euroscoot, empresa responsável pelas estruturas, dirigiu-se ao local. Quando lá chegou, foi alvo de disparos de caçadeira e um tiro atingiu o vidro do carro em que viajava, deixando-o ferido numa mão, mas sem gravidade. A GNR e a PJ estiveram no local a recolher indícios que permitam identificar os autores dos atos de vandalismo, que em menos de 40 horas incendiaram já por 2 vezes os pórticos de cobrança das portagens da A22. A Comissão de Municípios do Algarve justifica estes ataques com o incitamento ao protesto, mas a Comissão de Utentes da A22 nega que alguma vez tenha incitado à violência e lamenta o sucedido. As alterações das reformas não serão aplicadas aos trabalhadores em fim de carreira. A garantia foi dada pelo Ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares, que afirmou que os limites a aplicar sobre as reformas mais altas serão apenas aplicados aos trabalhadores mais recentes. Aqueles contribuintes que estão já em fim de carreira profissional e prestes a pedir a reforma não serão abrangidos por estas alterações. Além disso, Pedro Mota Soares ressalvou ainda que se os contribuintes mais recentes não se quiserem sujeitar ao limite das reformas, têm sempre a liberdade de não descontar para o Estado e fazê-lo para o setor privado. Os bancos portugueses vão ter que recapitalizar o setor, mas agora podem fazê-lo no espaço de 5 anos. Inicialmente, o prazo dado pelo Governo para a primeira fase de recapitalização da banca era de 3 anos, mas as condições não agradaram aos banqueiros nacionais e o Governo alargou para 5 anos o prazo dentro do qual os bancos podem recorrer ao dinheiro disponibilizado pela Troika para reequilibrar o setor da banca. Os principais bancos portugueses vão precisar de 6.950 milhões de euros para se reequilibrarem. O Movimento dos Trabalhadores Desempregados prepara uma manifestação em Braga contra as medidas do Governo que envolvem ou dizem respeito aos desempregados. Na próxima sexta-feira, este movimento sai à rua, no centro de Braga, para protestar contra o que chama de ataque aos desempregados por parte do Governo de Pedro Passos Coelho. Só no Centro de Emprego de Braga estão registadas 54 mil pessoas sem trabalho. Lenny Kravitz, Ivete Sangalo, Expensive Soul e Maroon 5 estão confirmados para o Rock in Rio 2012. Lenny Kravitz atuou neste festival em 2008, no Parque da Bela Vista, e vai voltar em 2012 a Lisboa para apresentar o álbum Black and White America. Ivete Sangalo esgotou em maio deste ano o Pavilhão Atlântico e é também presença confirmada para dia 1 de junho do próximo ano, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. A margem de manobra no orçamento do Estado para 2012 é afinal de 3 milhões de euros. No fim de semana, o primeiro-ministro tinha anunciado que a folga orçamental era de 2 milhões de euros, mas já veio acrescentar mais 1 milhão de euros. Pedro Passos Coelho diz que este dinheiro será usado para regularizar a dívida pública. O Sporting de Braga joga amanhã na Bélgica contra o Clube Bruges para a Liga Europa. O Braga tem a passagem garantida à próxima fase desta competição europeia e, por isso, o objetivo dos bracarenses é ficar em primeiro lugar do grupo, o que lhes permite evitar as equipas teoricamente mais fortes na próxima fase. Neste momento, o Braga divide com o Clube Bruges o primeiro lugar do grupo com 10 pontos. Foi mais um Antena News. De seguida fique com Jukebox com Vítor Ferreira. Boa noite.